Deus quer. Tenha coragem de dar-lhe a vida e tudo, tudo que você tiver. Faça um teste. Saiba que o reino...